céu. Não quero saber quem é que vai ganhar essa eleição. Quero saber quem é que vai liberar. E quem beijou, beijou. Quem não beijou, beijar. Se vai fechar a tampa. Você vem do...